ha, ha, ha. Lidomar 3L. Oh. Iha. O novo sempre vem. Se eu não ficar milionário, pelo menos José Rico eu fico, tá ligado? Vou na fé, não na sorte, nunca fui cético, quem sabe um dia. E uma cidadezinha do México eu vá morar e viver com a família sem intriga, numa vila tranquila que quer evitar a fadiga. Deitado numa rede, tomando água de Jamaica, sabe o que nem um asteca, levando uma vida caica. Lembrando da infância, vendo o programa do Chaves, viajando, tipo chicano, suave na nave, ha. De long rider roletando devagar, admirando as Maria do bairro e as Marimá. Ligeiro pra não perder dinheiro com as biate, bacana tipo Carlos Santana e os mariachi, romântico igual serenata. De madrugada na janela, em frente à casa da donzela apaixonada. Fala pras irmãs que final de semana vai rolar um jantar e uma festa mexicana. Arriba! Vamos chamar as amigas pra festa mexicana pra evitar a fadiga. Arriba! E pegar o cardápio pro jantar à luz de vela na favela de Tangamandá. Arriba! Vamos chamar as amigas pra festa mexicana pra evitar a fadiga. Arriba! E pegar o cardápio pro jantar à luz de vela na favela de Tangamandá. O trem tá bom demais e o mineiro não vacila. Espero que nem o gato enche o prato de tortilha. Colho o maior que a barriga, eu de novo aqui na fila. E depois da sobremesa eu tomo um copo de tequila. Manhã é outro dia, Acapulco me espera. O som de Maná, Italia, vou tirar onda a Vera. Com as lindas muchacha latina, mina rara. As bela pérola do oeste lá de Guadalajara. Suas de pele reluzente, quente que nem o sol. Provocando, cantando no meu ouvido em espanhol. Mas não é a minha grana que chama a atenção das gatas, e sim a minha atitude proceder de sapata. Pois rap é compromisso até em cortiço mexicano. Então salve América Latina, meus irmãos. Fala pras irmãs que final de semana vai rolar um jantar e uma festa mexicana. Arriba! Vamos chamar as amigas pra festa mexicana pra evitar a fadiga. Arriba! E pegar o cardápio pro jantar à luz de vela na favela de Tangamandá. Vamos chamar as amigas pra festa mexicana pra evitar a fadiga. Arriba! E pegar o cardápio pro jantar à luz de vela na favela de Tangamandá. Arriba!